das alturas do céu, ouve o teu servo, ó Jeová. Brilha o sol da justiça no teu caminho, eu quero andar. Lá das alturas do céu, tu és tão grande e tem poder. Ouve a minha voz no teu poder, me faça crer. Ouve a minha voz no teu poder, me faça crer. Vento e o bravo mar, aquele que crer em ti sobre as ondas pode andar. Eu que sou tão pequeno, quero mais fé para vencer a grande tempestade, para o meu barco não perecer. Tempestade para o meu barco não perecer.